Podcast Vicariato Suburbano. Olá, começando mais uma edição do Podcom, o podcast do Vicariato Suburbano. E para você que nunca ouviu, a gente vai se apresentar para você. O Podcom é um descontraído bate-papo católico realizado pela coordenação da Pastoral de Comunicação do Vicariato Suburbano, com o objetivo de integrar as 56 paróquias e pastorais de comunicação do Vicariato. A gente aqui vai falar sobre alguns assuntos, sobre pastorais, notícias da igreja, alguns eventos. E aqui com vocês, eu, Jorge André, da Paróquia São Brás. Vou apresentar o pessoal que está aqui comigo hoje. Boa tarde, boa noite, bom dia, Sandro, Alexandro. Boa tarde, gente. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Consegui mais uma vez participar do programa. Fui muito feliz de encontrar com vocês aqui. E, olha, não puxo do S. Não quero ninguém falando isso de mim. Eu não sou assim. Paulista. Carioca da gema, tá? Um abraço para vocês, gente. E agora aquela saudação tradicional de todos os programas. Fala, Eugênio! Eu fiquei na dúvida agora, qual é a apresentação? Bom dia, boa tarde, boa noite? Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Galacta! Show do Truman! Galacta! Sejam muito bem-vindos, prazer estar aqui reunidos com nossos amigos. E Sandro, você realmente, você quando a gente tá gravando aqui, você dá uma puxadinha assim no S. Tudo bem, você é carioca, mas que você dá uma puxadinha no S. Mas puxa. Eu sou carioca, eu tô falando. Sejam bem-vindos a mais esse programa. E vamos que vamos. Tá, com a gente também, Luiz Casemiro. Nosso coordenador vicarial da Pastoral de Comunicação do Vicariato Suburbano. Eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite, não. Eu falo, fala aí! Fala aí, galera. Bom estar com vocês de novo. Valeu por vocês estarem ouvindo a gente. Assíduos aí, quarto programa, vamos lá. E hoje, aquela participação super especial, a gente sempre traz um convidado. Sempre não, sempre quando pode a gente traz um convidado. Hoje com a gente... É, só o detalhe que é o primeiro convidado, né? Não, teve a Dini. É verdade. Aí tô falando besteira. A Dini participou com a gente. Pode deixar o gafe. Eu deixei. Dini, foi mal, Dini. É porque eu considerei que você estava, né, substituindo, mas de fato era... Trouxe era até bolinho pra gente. Realmente, era. Que isso? Esqueceu do bolinho? Obrigado. Ah, você não tava nesse dia. Maluco, teve bolinho, ninguém falou comigo. Teve bolinho de banana com canela. Dini, não vou levar muito chocolate bom, na reunião. Então vamos lá com a gente hoje, a Cíntia, coordenadora da Pascom, Nossa Senhora do Divino Amor. Olá, Cíntia. Aê! Olá, boa noite. É com muita alegria que eu estou hoje aqui com vocês, agradeço o convite e vamos lá. Cíntia aqui também é a coordenadora da Quinta Forania. Exatamente. E vamos seguindo agora para os nossos editoriais. Eugênio, o que você trouxe pra gente hoje aqui? Rapaz, eu trouxe isso aqui, Jorge. Sobe o som. Ouça isso. Rapaz, que somzão. Sente a pressão. Ui. Ainda cedo levanto. Então. Cara, essa banda é a banda Hopness. Eles são lá da comunidade Servos da Divina Misericórdia. Recentemente, no final de semana de 12, 13, 14 de junho, a comunidade Servos da Divina Misericórdia esteve presente lá no santuário, né, participando, né, ajudando, né, também na organização e toda a preparação. Né, a comunidade que é do Padre Valnei. E aí, essa banda, cara, dos jovens de lá... Fazer um sonsaço rock and roll. Eu que sou, né, do rock, levanto a bandeira do rock aqui. E não sou o puxa-saco do Rosa de Saron, não. É assim. Você puxa-saco agora da Hopness. A Hopness é muito boa. Sonsaço, velho. Procura aí no Facebook, no YouTube, que os caras estão lá. E vale muito a pena. Então, Tem CD? Tem o CD, eles lançaram um CD agora. Você pode ver lá no site deles, que é Banda Hopness. Hopness é o seguinte, é H-O-P-N de nariz E... SS, hopeness.com.br. Aí tem lá as músicas pra baixar, tem os vídeos, né, mandar recado. E vale a pena, cara, foi uma grata surpresa, ainda não tinha ouvido falar deles, eles são daqui do Rio. E já rolaram várias ideias assim na minha cabeça, de eventos e rock and roll e som é bom, som da galera é bom. Eu vou buscar aí pra ouvir também. Sonzinho. Beleza, agora. Sandro, vai ver você, o que você tem de novidade pra gente? Com notícias da igreja. O que você tem pra gente aí? Fala aí, gente. Como eu sou um cara bem atleta, né? Vê pelo meu corpo, né? Que eu sou um super cara assim que quase não como muito e corro forma todos os dias. Forma atlética. Né? Enfim. Eu vim falar com vocês hoje sobre os segundos jogos arquidiocesanos do Rio de Janeiro. empolgadíssimo com isso. E eu fiquei impressionado com relação à quantidade de gente, né? A gente às vezes não tem essa noção, né? E eu peguei aqui uma relação através do nossa fonte. São 1.700 atletas inscritos, né? 95 delegações, sendo que 24 delas pertencem ao suburbano. Olha, gostei disso, tá? Sendo que o Vicariato Leopoldina tem 450 participantes. Hoje nós temos várias modalidades, né? A abertura dos jogos foi no dia 6 desse mês, né? Com a participação de Dorani. E uma coisa que é interessante a gente colocar com relação aos jogos esportivos é a integração, né? Todo motivo, toda atividade que nós temos na igreja gera uma integração, gera uma união. E os jogos esportivos trazem essa união entre as paróquias e entre os vicariatos. Então, convido você a participar. Maiores informações você consegue no site da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Não, e esse foi legal, né? Porque esse foi o segundo, né? E teve muito mais inscrições do que o primeiro, né? E eu lembro até que teve alguns anos atrás, não sei se vocês participaram, Olimpíada teve aqueles jogos... Olimpíada da Paz, é isso? Teve as Olimpíadas da Paz, lembra, cara, que a gente participou? Foi muito bom, cara, eu participei. Eu corri, ganhei vários amigos meus que estavam em melhor forma. Cheguei em primeiro lugar, né, que teve uma corrida lá na Terra do Flamengo, foi muito bom. A gente não, vê então que é um a gente tá ficando muito velho, quando a gente não consegue mais fazer essas coisas. Velho de espírito, né? Porque não, tem muita gente também aí que tem má disposição. Eu não aguento assim, mais, cara. Eu lembro da minha época de juventude, olha, esquece essa parte. Juventude, minha época, que teve jogos interparoquiais na minha paróquia. Isso uniu bastante. A gente fazia isso nas foranias, né, antigamente, fazia jogos legal, porque eu lembro que isso uniu e trouxe um outro motivo. Qual foi o outro motivo? A gente participou desses jogos e depois teve as coisas... tem um barzinho Jesus na paróquia tal. A turma ia, criava um vínculo. Na época que forania ainda era chamado de região, né? A gente podia até botar a ideia aqui, né? Ver porque a gente, sendo do Vicariato Suburbano, a gente acaba supondo que a maior parte dos ouvintes do programa sejam do Vicariato Suburbano. Claro que vão ter outras pessoas, mas supondo que a maior parte é do nosso vicariato, perguntar pra você que tá ouvindo se você gostaria de repente participar de um evento vicarial. Né? De repente pois é uma ideia legal fazer que a gente pode, né? Uns jogos vicariais, né? Com a pastoral do esporte, né? Pra gente promover. Eu jogo xadrez. Maior integração. Eu como bem. A gente organiza. Eu torço. Levantamento de barra de chocolate pro Sandro. Ou é comigo mesmo. E eu torço pra tudo dar certo. Isso. Amém. Agora um assunto que ficou assim, abalou o mundo da Pascom, pelo menos no Vicariato Suburbano essa semana. O WhatsApp essa semana bombou. Pois é, meu filho. Essa semana não, semana passada. Vamos lá, Luiz. Essa transição de perfil pra fanpage, como é que ficou isso? Como é que tá? Você tem algum esclarecimento pro pessoal aí? Pra sacudir, vai abalar. Quando o Facebook migrar. Pois é, meu filho. Há duas semanas atrás, né, a gente teve aí um genocídio geral dos perfis de paroquiais no Facebook, né? Já há algum tempo, não é de hoje, eu acho que já há mais de um ano, nós já estamos falando, tanto a nível de arquidiocese quanto a nível de vicariato, que é essencial e que seria... positivo, correto. Positivo, mais correto, né? Que todas as... Tá até profissional, política, né? Até profissional. E até mais profissional, que todas as paróquias tivessem não um perfil, mas uma fanpage. O que acontece? O perfil do Facebook, ele foi feito para pessoas físicas, né? Ele foi feito para pessoas, né? Essa é a lógica, essa é a regra do Facebook, né? Quando a gente fez um perfil de paróquia, enquanto paróquia, e todas as paróquias, na sua maioria, fizeram isso, nós estávamos rompendo com a política de privacidade da rede social, né? Eu acredito que agora o Facebook ele tenha encontrado algum tipo de logaritmo que identificou, né, esses perfis paroquiais. E quando ele pegou um, ele pegou todo mundo, porque todo mundo é amigo de todo mundo. Passou, né? Exatamente. Todo perfil paroquial é amigo de outro perfil paroquial. Então, quando eu vi que Pascon Nazaré teve o perfil retirado, aí daqui a pouco veio Pascon Divino Salvador, daqui a pouco veio Pascon Santa Cruz do Senhor, daqui isso a pouco teve... E foi assim, numa semana só. Efeito dominó. Na verdade, tiveram alguns que foram no mesmo dia. Teve gente que foi no mesmo dia, assim, Pascon apresentação, quer dizer, foi um genocídio geral. Né? Aí não demorou muito, chegou na Pascon Pompeia, lá na minha. Mas eu, como na semana já tinha, eu já vi que tava começando a tirar perfis do ar, eu na terça-feira daquela semana criei a fanpage, né? E consegui avisar no perfil que a fanpage foi criada e que o Facebook, em alguma hora, ia tirar o perfil do ar. Bom, gente, a questão é a seguinte, né? Nós estamos agora sendo meio que obrigados a migrar, então, para a fanpage. Mas isso não é uma coisa ruim. Isso é até uma orientação mais correta de se fazer, né? Porque enquanto organização, né, uma instituição religiosa, que é a Igreja Católica, né, e as representações paroquiais que nós temos, o correto é nós estarmos na rede social enquanto página, enquanto fanpage, né, que é o que a gente chama. E que é muito melhor para administrar. Né? Você não precisa deslogar da tua conta para poder logar na conta do perfil paroquial. Né? Você pode, com o seu próprio perfil, gerenciar a sua fanpage. Né? E você pode colocar também outras pessoas para poder serem editoras junto com você, né, que é o administrador da fanpage paroquial, para outras pessoas também colaborarem, postarem coisas, postarem atividades, eventos, notícias, etc. na fanpage. Né? E também tem uma questão que favorece também a questão da fanpage, é que você consegue controlar o que outras pessoas que não são nem administradores, nem editores, estão postando na sua fanpage. Né? Como perfil, às vezes você não tem muito o controle, né? Até tem, mas às vezes a gente esquece de fazer lá a administração do perfil, né? O controle de coisas que outras pessoas colocam. Né? Então, e às vezes, marcando também. Né? E marcações também, né? Às vezes no perfil paroquial aparece você marcado em uma coisa e aparece lá na tua página uma coisa que você não queria aparecer, sei lá, um grupo de pagode tocando, né? E é legal um grupo de pagode, nada contra, mas assim, no perfil da paróquia fica meio esquisito. Né? E na fanpage você consegue controlar isso melhor. Na fanpage você pode programar a publicação, né? Se eu quero que uma publicação só saia daqui a 2 dias, eu programo lá e coloco. Você então, pode usar ferramentas de publicação. Tem ferramentas de publicação. Então, quer dizer, a fanpage ela é melhor para administrar do que o perfil. Então, vocês que estão aí meio abalados com a questão de que tiraram o perfil da paróquia do ar, né? O padre ligando para vocês, o que aconteceu? Mudou a senha? Não é isso, né? Então, vocês já migrem aí para a fanpage, que é uma forma melhor de administrar. Daqui a pouco vai todo mundo falar que é lindo, é maravilhoso. É, daqui a pouco tá todo mundo falando que é bom. Mas a verdade é que é. A lógica da fanpage, entretanto, é a seguinte, né? Você tem que estimular a quem curte a sua página, né? Compartilhe as publicações, né? Isso aqui é fundamental. É necessário que as pessoas estejam sempre compartilhando as publicações para que você tenha um alcance maior das publicações que você faz em fanpage. Acho que a grande... Perdão. Acho que a grande verdade disso aí é que, assim, você como perfil, você se torna chato. É verdade. Você tem um amigo e você fica publicando, aquilo fica apitando o tempo todo. Se você tá realmente numa fanpage, que é o nome correto, e eu sou seguidor daquela fanpage, eu estou apto que eu quero receber informações daquela fanpage. Se a gente começar a colocar na cabeça, ter a consciência de que evangelizar é algo que chega sutil e não forçado, ela traz resultado. Claro. Então, gente, assim, fiquem bem acomodados aí com o perfil, é uma ferramenta legal. Na última reunião vicarial, né, que aconteceu no dia 20 de junho, né? No último dia 20, nós falamos, a Dini falou bastante sobre a questão de como é que se administra uma fanpage, né? E nós debatemos também essa questão da migração. Então, para vocês não ficarem nem um pouco apavorados aí, a fanpage é super fácil de administrar e é melhor que o perfil em vários quesitos, né? Então, boa sorte aí com os perfis paroquiais. Eu já curti todos que eu podia. Eu queria também dar só uma dica, Luiz, que no próprio Facebook tem lá as dicas de como você migra, como você une. Porque, assim, eu tenho certeza que tem paróquia que tem a própria fanpage e tinha um perfil Pascom. Sim. Né? E aí, quando você cria um perfil Pascom para fanpage, ele fica, você vai ter uma fanpage da paróquia e uma fanpage da Pascom. Para quê? Pois é, não precisa. Não precisa, é necessário. Você confunde as pessoas. É mais fácil você colocar uma coisa só aí no site lá do próprio Facebook, tem a ferramenta que ensina como você unir. Certo. A duas fanpages para transformar em uma só. E é o que a gente já tem falado, né? Às vezes você tem paróquia que tem a sua fanpage ou tinha o seu perfil, e aí tem outras pastorais também que também tem os seus próprios perfis, as suas próprias fanpages. Gente, isso confunde a cabeça da pessoa que está acessando, né? Ué, qual é a rede social oficial da paróquia? É só essa, né? Isso confunde. O ideal é você ter uma só, centralizar. Né? E para as pastorais que queiram criar, né, seus próprios. O ideal é criar grupos, né? Você cria o grupo no Facebook e a pastoral age a partir daquele grupo. Esse é o ideal, né? Mas enquanto público, o ideal é você ter uma só fanpage paroquial. Aproveitando que a Cíntia está aqui com a gente, Cíntia, como é que está o trabalho da Quinta Forania? Quais são as dificuldades? Quais são os novos desafios que você tem encontrado? Bom, gente, a gente está iniciando o trabalho, né, à frente da Quinta Forania, e eu venho pedir a vocês a colaboração mesmo de vocês. Estou à disposição, quem quiser, quem precisar de alguma ajuda, pode chegar e falar com a gente. Estamos aqui para ajudar vocês. E dando continuidade ao nosso PodCon de hoje, o nosso tema principal hoje é comunicar a família. Esse tema também foi a mensagem do Papa Francisco no dia 17 de maio para o 49º Dia Mundial das Comunicações. E temos alguns conceitos aqui em relação à família. Luiz, o que você traz para a gente sobre alguns conceitos aí? Bom, eu queria trazer primeiro, né, o conceito do Catecismo da Igreja Católica, que é a nossa linha mestra, né? Se a gente for lá no artigo 2202, o Catecismo da Igreja vai ser muito claro, né? Ele vai falar que uma família é quando a gente tem um homem e uma mulher unidos em matrimônio com os seus filhos, né? Forma uma família, né? E é interessante também, se a gente olhar um outro artigo, que é o 2208, né? Que aí já fala um pouco do modo da família viver, né? E que aí já traz um pouco para as relações, né? Familiares e afetivas, né? É muito interessante porque ele diz o seguinte: a família deve viver de modo que seus membros aprendam a preocupar-se e a encarregar-se dos jovens e dos velhos, das pessoas doentes ou incapacitadas e dos pobres. Quer dizer, aqui, apesar, né, de ser um texto assim do catecismo, é um texto muito formal, né, mas você traz aqui uma questão afetiva muito forte, né, que a família deve se preocupar com todos os seus membros, né, seja ele de que... de qualquer característica que seja, né? Seja ele jovem, seja ele velho, seja ele um portador de necessidades especiais, seja ele mais pobre ou mais afortunado, né? Então você tem que ter uma preocupação geral aqui com todos os membros da família, né? Esse conceito é muito interessante, porque nós temos outros conceitos também de família, né? Que às vezes destoam um pouco desse, e que às vezes parecem até seguir a mesma trajetória, mas tem uma certa distorção. Eu ia pedir para o Eugênio falar um pouco dos outros conceitos, né? Que são conceitos... né, que são mais da sociedade, né, que outros estudiosos também definem. Só posso interromper, Eugênio? Eu achei legal essa parte do 2208 que você colocou, que ele coloca também aqui na sequência, falando que o que é família, né? Não só colocando como homem, mulher, seus filhos, mas que em caso de sociedade se unirem, em caso em que seus familiares possam se unir, em caso em que a família possa ajudar. Né? E eu acho que essa parte aqui do 2208 já puxa um gancho já, mesmo sendo um texto formal, né? Eu fiquei te acompanhando, e ele coloca claramente aqui que recai também sobre as pessoas, outras famílias, assim, uma família ajudando outra família, sim, a família se recebendo ajuda dos seus pais, e assim por diante. Achei fantástico. O Papa fala isso também na carta, né? Vou citar mais à frente. Bom, com relação a conceito, eu acho que, assim, ninguém aqui é um estudioso de língua, né, de etimologia. Só que, às vezes, a gente acaba caindo num erro, né, às vezes na relativização das coisas, e muitas coisas vão perdendo o sentido, né? E aí, às vezes, fica aquela coisa assim, ah, pô, família pra mim é isso, aí outra pessoa diz família pra mim é aquilo, e aí fica assim, bom, a gente precisa partir, né, de um ponto em comum, né? E aí, entendendo que família, enquanto um termo comum, né, no nosso dia a dia, presente, né, no dia a dia da sociedade desde os primórdios da história, é um termo que evolui, vai sofrendo, evolui não no sentido de melhorar, né, não quero entrar em juízo de valor, mas é um termo que se transforma, o entendimento sobre isso se transforma, né? Então, em épocas passadas a família era representada de uma maneira diferente de como é hoje, né? E aí a gente procurou trazer algumas definições, né, de que algumas pessoas falaram, para a gente tentar meio que refletir sobre o que se entende sobre família hoje. Porque às vezes parece que se perde um pouco o sentido ou não se entende mais família como ela é. Eu trouxe aqui uma fala do Flávio Comin, que ele foi coordenador do Relatório de Desenvolvimento Humano em 2010, né, um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que estava numa entrevista que ele deu para a Gazeta do Povo. E ele coloca assim, né, uma fala dele, abre aspas: "Nossa definição de família é de uma rede de cuidados e de afeto. Se não houver isso, não adianta ser criado por pai e mãe ao lado dos irmãos." Né? E ele depois acrescenta que o mais importante é valorizar quem dá carinho, né? E assim, ele dá um enfoque que de fato é importante, não tem como a gente pensar que isso deva ficar de fora de uma família, mas parece que às vezes a família é só isso, ela só tá, o único papel da família é para você estar bem, né? Se sentir bem, se sentir à vontade, ficar legal. E não é, eu acho que a família também tem um papel social, né? A igreja coloca isso nas suas reflexões, né, sobre o assunto. Muitos teóricos também reconhecem a importância, né? Pedagogos, psicólogos, né? Que aí não entram nem em questão de religião, mas como uma célula fundamental, né? Até o termo que costumam dar, né? Célula, né? Uma célula fundamental da sociedade, onde o ser humano começa a se formar. E aí, quando a gente começa, partindo dessa importância, né, dessa célula, né, para a constituição da sociedade, começa a se perder o sentido do que é a família, qual o papel da família na sociedade, a importância, e a coisa vai ficando só no afeto, né, uma rede de cuidados e tal. Porque tem aquela coisa, né? Dom Corleone, e aí eu vou, né, trazer para o Poderoso Chefão. Gostei. A sua rede de máfia ele chamava de família. De família. Né? Eu tenho uma banda de amigos na igreja que a gente se diz de segunda família. Né? Então, você meio que vai vulgarizando o termo, né? E aí família vira qualquer coisa. São pessoas que se gostam da família. E quando você vê que a base deixa de ter uma continuidade, ela vai se perdendo no todo. E você começa a não saber mais o que é para ser feito com família, né? A gente já conversou isso várias vezes aqui, daquela situação de que você senta para almoçar e vai ver televisão. E a família começa a perder o momento de conversar. E aí a formação, que é o ponto, um dos pontos que existe na família, se perde. Família é convivência, né? Se a gente perde esses momentos de convívio, a gente até deixa de ser família, né, no sentido estrito da palavra, né? Até o Papa, ele diz isso na carta, né, e define uma outra definição de família, né, que o Papa Francisco traz para a gente no artigo 66 do Evangelii Gaudium, né, mas ele cita também na carta do Dia Mundial das Comunicações Sociais, né, a família é o espaço onde se aprende a conviver na diferença. Né? Quer dizer, respeitando a diferença do outro, respeitando as limitações do outro, né? É um espaço onde primeiro a gente tem que cresce, né? O crescimento ali, o desenvolvimento, é aquele primeiro espaço onde a gente aprende a ser pessoa humana. Então, pegando esse gancho aí em relação à evolução da família, Sandro, a gente estava conversando aqui em off ainda há pouco sobre como eram as famílias. Você deu alguns exemplos pra gente aqui, como é que era, como é que foi a evolução da família. Coloca alguma coisa pra gente aí de como era tratado, como as pessoas eram se tratadas, porque a gente sabe que o tempo foi evoluindo e algumas coisas te mudaram. Eu fiquei até agora meio triste, né? Porque assim, eu falo de coisa velha, parece até que eu sou velho, né? Velho, tá? Só um pouco. Só um pouco, triste, né, gente? Só um pouco. Faz parte. O que acontece? A gente tava batendo realmente um papo aqui falando sobre esse assunto, que bem um tempo atrás, né? Você, em alguns lugares até acontece ainda isso, o pai escolhia com quem a filha ia casar. E o pai arranjava com quem que o filho ia casar, com a filha de outra pessoa. Comentamos também aqui que, às vezes, o pai tratava melhor o genro, por ser homem, do que a sua própria filha. E a gente pode parar a pensar em que, num tempo atrás, a importância era mais masculina, né? E isso não era algo da igreja, não era a igreja. A gente confunde, às vezes os conceitos são confundidos, até mesmo apresentados de uma forma errônea, que parece que a igreja colocava que o pai era o cara que tinha que ser feito. Não, isso foi um conceito humano. O conceito família da igreja é a união, é a convivência, estar junto. Então, no passado, a gente percebia claramente em que não tinha alguns valores de hoje, mas você se tinha uma coisa que era muito bonita, que era o respeito. Você colocava no passado nas famílias algo que você escutava o teu pai, você escutava a sua mãe, você tinha um exemplo dentro de casa, você sabia o que era trabalhar, você não simplesmente pensava em trabalhar, você pensava em trabalhar, constituir uma família, você pensava em partilha. Quando você tinha um problema, você procurava a sua família para conversar. Eu lembro claramente de alguns flashes da minha infância, meu pai colocando para mim. Depois quer dizer que não é velho, mano. Ah, viu? Pois é. Tinha que vir alguém para me interromper e falar essas besteiras. Naquele tempo. Num tempo. Flash é aquela coisa rápida. Como é que a gente brinca? Num reino não tão distante, né? Eu lembro de uns flashes que meu pai colocava para mim, assim, Você é novo, se você vê um idoso na rua carregando um saco, uma coisa pesada, você ajuda. Independente da direção que ele vá. Ajude essa pessoa porque ela precisa de ajuda. Hoje entra um idoso dentro do trem e você finge que, a pessoa finge que está dormindo. Finge que está dormindo. E assim, eu queria colocar sobre isso, que é uma das coisas que eu fiquei imaginando aqui. Nós temos uma mania muito grande de dizer que, mas isso não vai acontecer mais. Por quê? Por que não vai acontecer mais? Será que não está na hora de você parar a pensar em mudar? Será que não está na hora de você ser família? O que é família para você? Né? Eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que pensar com relação ao passado, não, o passado não é passado, o passado é ensinamento para o futuro. Eu, quando tinha meus, sei lá, 14, 13, 14 anos, meu pai me ensinou coisas que eu ia para usar hoje. E que eu tenho que ensinar para minha filha, quando ela chegar aos 13, 14 anos. Letícia, papai te ama. Baba. Sempre, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente parar e pensar, não só no passado como uma coisa que foi lá, bença pai, bença mãe, mas como responder. Eu lembro que eu fui garoto de sair e eu dizia pro meu pai, ó, pai, eu estou em tal lugar. Não é vergonha o pai receber um beijo do filho ou da filha. Cara, falando essa coisa de flashes da memória, eu lembrei de uma história, eu tava na oitava série, né, e eu não tinha muito... Ano passado, né? Hã? Ano passado, né? Ah, tem pouco tempo. Não, ano passado não, deve ter uns 5 anos, mais ou menos. Tem pouquinho tempo. E aí, cara, eu nunca... Eu era um moleque, assim, que não tinha muito dessas coisas, assim, com relação à família, né? Nem percebia, na verdade, dos meus amigos, né? De sei lá, de ter constrangimento em beijar o pai. Cara, uma vez eu fui surpreendido pela minha professora. Eu oitava série, eu não faço ideia de quantos anos eu tinha. Quantos anos devia ter? 12? Oitava série, normalmente, a oitava pessoa série... tem... 14 para 15, cara. Já? Ah, é assim, verdade. Já? Já? Então, eu fui surpreendido por uma professora que tipo assim, me elogiou. Porque ela viu que eu dei um beijo no meu pai. Meu pai me levou até a escola, né? E eu dei um beijo no meu pai e tal, fui quieto. E ela, e assim, eu achei engraçado assim, ela me elogiar por aquilo, né? Porque muitos adolescentes, às vezes, têm vergonha, né? Pai, me deixa aqui na esquina. Me deixa aqui na esquina, que daqui eu vou sozinho. Vou puxar um gancho desse teu Eugênio fantástico, você falar isso. Eu lembro que eu estudei no colégio religioso. Não vou falar o nome aqui, que não tem porquê. Que não bota um centavo neste programa. Não é patrocinador. Não é patrocinador. Senão a gente falava. Não falava. Então, assim, eu estava no colégio religioso, que eu lembro que, assim... O que a gente pensa, né? Por que um pai coloca um filho no colégio religioso? Para ele ter um bom ensino da religião que ele, por acaso, procure. Vocês concordam comigo? Sim. E quando a gente chega, quando eu chegava, me deparava com os alunos que estavam lá, a maioria não era da religião. Não, pois é, mas às vezes você coloca um filho no colégio religioso, não só, né? Você coloca por você acreditar nos preceitos morais e éticos que aquele colégio pode passar. Aí vem aqui, a gente fala do passado, da formação. Da formação. Se você é um pai e uma mãe que tem como obrigação, como determinação na sua vida, guiar o seu filho, você tem um porquê de fazer as coisas. Mas o problema disso é que a gente vê que hoje em dia, o que nasce de filho, que o pai não tem a menor consciência de que deveria ter, de que não deveria, de que se junta ou casa, se é a menor consciência, vai levando a gente para os problemas que a gente enfrenta hoje. Exatamente. Né? Porque você falou, né? O pai ter essa consciência, né? De cuidar, de educar o filho. Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje, né? É que, cara, perdeu o sentido de família, hoje a importância, o papel do pai, falar, da mãe. Falar eu te amo pro seu pai hoje, pra sua mãe, independente, dentro de casa, é um constrangimento. É. Falar dentro de casa, pai, eu te amo, é um constrangimento. Parece estranho, eu lembro, né, cara, claramente disso, assim, vou falar uma coisa, eu falo muito da minha filha. Pois é, aí perde o sentido de família, né? Quando exatamente. A pessoa começa a ser estranho dentro da própria casa, que família e aí, é essa? Eu digo, de onde vem essa estranheza? Será que você se comunica? Como você se comunica? Eu lembro quando minha filha fez 8 aninhos, acho que foi 8, eu comprei um buquê de rosa pra minha esposa, e comprei um buquê de rosas pra ela. E falei pra ela, olha, o primeiro homem que vai te dar um buquê de rosas é um homem que realmente ama você. Sabe por que eu fiz isso? Qual foi o sentido disso? Pra minha filha entender que não é um buquê de rosa, mas é o amor. É quem realmente gosta dela. Pra ela se valorizar. Isso é formação. Ou pelo menos busca da formação. Porque eu acho que o grande problema hoje, eu tenho falado isso muito na minha casa, é você conseguir ficar próximo. É, isso é verdade. Uma grande... Eu tava lembrando aqui também. É, naquele tempo, no seu tempo, no meu tempo também era assim. Eu vou falar naquele pra você. Tá pegando mal, cara. No meu tempo também era assim. Vou me zoar muito do coordenador. Eu tô esperando aqui, vou me zoar muito, cara. O pessoal tinha, assim, uma tradição de quando pedir a benção até pros tios, beijava a mão. Não sei se você lembra disso. Lembro. Eu fiquei, eu e meu irmão, por um bom tempo, só a gente fazendo isso e os outros primos já não faziam mais. Eu faço até hoje. E outra coisa... O lance de você sentar à mesa, esse é o momento importante, de sentar à mesa na hora das refeições, hoje você não vê na maioria das vezes. Até porque, olha só como é que são as coisas que a gente não pensa, a gente não enxerga. Os apartamentos estão cada vez menores e as mesas onde você faz a refeição estão na sala, onde há televisão. Ou o celular ali do lado, o tablet na mesa do lado do prato. Aí, quando tu falou que os apartamentos estão cada vez menores, me veio uma filosofia que assim na cabeça... Enquanto os apartamentos estão cada vez menores... As televisões estão cada vez maiores. Tem isso também. Eu nem pensei, nem filosofei por esse lado. Ou seja, mas um apartamento menor, um espaço menor, as pessoas deveriam estar mais próximas. Mas quando os apartamentos estão menores, as pessoas estão mais distantes. E celulares cada vez mais capacitados. Exatamente. Você, hoje em dia você vê filho e pai falando com o WhatsApp. Isso não tem nada a ver. É. Você puxou um assunto... Fala, Cíntia. Ainda que estejam próximos, né? Muitas vezes estão distanciados pela tecnologia, né? A tecnologia conecta pessoas que estão tão distantes e acaba desconectando aquelas pessoas que estão bem ali do lado. E você puxou um assunto, Sandro, no início, né, quando você começou a falar, né, que hoje os jovens não atentam muito só para, tipo, a primeira coisa que eu quero fazer, o meu sonho primeiro é casar. Não, né, você tem primeiro o sonho de se realizar profissionalmente. Né? No ano passado, a campanha da Fraternidade falou justamente sobre fraternidade e juventude. Não sei se vocês lembram, foi ano passado? Não. Desculpa. No ano retrasado, a campanha da Fraternidade falou sobre justamente o tema fraternidade e juventude. Né? Foi o ano de jornada, foi em 2013. Né? E ele falava justamente que a sociedade estava vivendo esse momento. Né? Não era um momento simplesmente de uma época de mudança. Era uma mudança de época. Sim. Né? Porque tudo o que envolve o mundo da juventude, dos jovens e que serão os nossos... Né? Nós hoje jovens seremos os adultos de amanhã e tal... Né? Toda essa relação dos jovens está se modificando, né? Os sonhos já não são os mesmos de antigamente, né? Os ideais às vezes mudam também, né? As formas de se comunicar, enfim, mudaram, e isso impactou fundamentalmente as relações familiares, que a gente está falando aqui, né? Você falou dos apartamentos estão menores, as televisões estão maiores, os celulares mais capacitados, as famílias que deviam estar mais unidas estão mais afastadas. Eu lembro do comercial que todo mundo viu, eu não vou falar aqui o... Né, a empresa de refrigerante, porque não patrocina. A empresa de refrigerante não patrocina. Minha mãe vende Boticário. Não é? Que Boticário? Nem fala de Boticário. Teve um zizizi duas semanas atrás aí do Boticário, que eu nem vou falar. Isso porque não falaram do Da Vivo, né? Pois é, né? Acho que o pessoal não prestou muita atenção, mas tudo bem. Mas eu queria falar do comercial da refrigerante, que eu não vou falar qual é, porque não patrocina, multinacional. Né, que justamente coloca uma... Você viu, você vai lembrar. É uma menina sentada na mesa com fone de ouvido nos dois ouvidos, ouvindo música lá, o rock pauleira dela. Aí ela tava pensando, né? Eu vou embora dessa família, ninguém aqui me escuta, que não sei o quê. Ah, e eu tô aqui excluída, que não sei o quê, não sei o que lá. Aí o avô na cabeceira da mesa faz um sinalzinho pra ela tirar um dos fones de ouvido só de uma orelha. Aí ela tira. Nisso que ela tira, a mãe vem com um prato de macarrão, com ovo frito instalado em cima, mas o ovo no formato de uma guitarra e o macarrão todo preto. Né, que faz menção ao fio da guitarra. E aí ela começa a pensar assim, aí ela começa a ouvir a família conversando e tal, aí esse gesto da mãe, ela fala assim, se eu fosse fugir, eu levaria minha mãe. Aí daqui a pouco ela tá conversando mais, aí o pai serve o copo dela. Aí acho que eu levaria meu pai também, porque meu pai é legal. Aí daqui a pouco ela ouve... Aí daqui a pouco ela ouve o papo do irmão falando, tá, acho que eu levaria meu irmão também pra consertar meu celular, que não sei o quê. Daqui a pouco ela fala assim, eu acho que o ideal é fugir todo mundo junto. Quer dizer, fugir do quê? Exatamente. Né? Fugir do quê? Fugir de uma sociedade que te massacra o tempo todo com uma televisão de 42 polegadas que quer que você não almoce mais na mesa de família, mas quer que você almoce no sofá vendo televisão. Exatamente, a propaganda remete a você via família, incrível que pareça, né? Uma coisa que eu fiquei pensando aqui... Por incrível que pareça, dada... Todas as dimensões possíveis. Assim, tem no texto aqui do documento Comunicar a Família, fala assim, além disso, no mundo onde frequentemente se amaldiçoa, insulta, semeia discórdia, polui com murmurações o nosso ambiente humano, a família pode ser uma escola de comunicação feita de bênçãos. Por que eu tô falando isso? Você chega hoje para um jovem e fala assim, que pedir a bênção o quê? Cara, que coisa é melhor do que teu pai falar, Deus te abençoe? Pois é. Mas não se entende hoje o sentido disso, da palavra e nem do gesto. Que coisa é melhor... Sabe uma coisa que é importante? Porque assim, até o Luiz falou, né? Que os tempos são diferentes e as coisas mudam. E às vezes a gente fica preso. Eu gostaria que muitas coisas, como eram no passado, ainda se fizessem presentes no nosso dia a dia. Mas às vezes a humanidade segue por caminhos sem volta. Sim. E o que a gente pode fazer é mudar o rumo, mas não voltar. Sim, né? Sim. E aí essa questão, por exemplo, a gente talvez consiga enxergar a maravilha que seja esse gesto, né? Mas, de repente, para tanta gente, de repente até para esse amigo que está ouvindo agora aqui o podcast, isso não faça muita diferença. Por conta de uma série de problemas que aconteceram, né? A própria fragmentação da família, né? Ocasionada por milhares, diversos fatores, desde modo de produção, né? De capitalismo, de comunicação, de mídia, enfim, as coisas vão se transformando. A grande questão é a gente conseguir olhar para esse estado em que a gente está e, assim, como que a gente pode fazer diferente? Ou então, se atentar assim, caraca, cara, eu não dou mais a bênção ao meu pai. Ou então, de repente, nem dá bênção, porque eu acho que é um gesto muito próprio de nós cristãos, né? De uma família cristã e tal. Mas, mesmo para uma família que não seja cristão, de repente, o jovem, né, ou o adulto mesmo, parar para se tocar e, tipo, cara, quanto tempo eu não falo com o meu pai? Ou quanto tempo eu não falo com o meu filho? Ou com a minha esposa? Quanto tempo eu não escuto? A gente comentou aqui isso com relação a bullying. Sei lá, às vezes teu filho está passando por um bullying na escola, você não sabe, que você não conversa. É. Até porque, um exemplo, se teu filho chega para você hoje e fala, pai, eu não quebrei a vidraça do vizinho, e o vizinho fala que você quebrou, quem você vai acreditar se você não convive com teu filho? Pois é. Eu acho que, assim, existem alguns conceitos, eu concordo com o que o Júnior está colocando, voltar para trás não vai acontecer, mas direcionar, sim. Né? Eu acho que, assim, se a gente parar para direcionar, você quer ver um exemplo? Claro, quantos hoje pais católicos, tá? Não vou nem falar que são aqueles que, o ouvinte que não é católico, mas pais que são católicos, chegam na catequese do filho, deixam o filho, pegam um carro e vão embora. Cara, o teu filho tem que ver você, exemplo, voltamos à formação. Se teu filho passa da catequese para algum lugar, ou a catequese vai fazer alguma apresentação na missa e você tá lá, teu filho fica. Ou até mesmo ter um compromisso na catequese e você falar que não pode ir porque tem natação naquele dia. Exatamente. Não tem como você chegar e pensar. Isso acontece lá também, é? Em qualquer paróquia, né? Eu pensei que era só na Capadócia, gente. Mentira. Então, assim, eu acho que um dos conceitos que a gente tem que parar e pensar é hoje é no fortalecimento da formação, não só das crianças, mas como dos pais. Pais, né? Sim. Os pais pararem a pensar. Mas... E se você vai casar, como meu amado e santo Padre Contini falava, você tem certeza que você quer casar? Você ama para casar? É isso mesmo que você quer? Porque a partir do momento você está assumindo uma família. E uma família, muitas vezes, sem filhos iniciais, mas que vão constituir filhos e que vão ter uma formação. Eu posso ler um trecho aqui? Por favor. Eugênio, ele começou esse assunto aqui e nós somos os principais responsáveis por isso hoje também, tentar resgatar ou então dar continuidade a esses gestos. É uma responsabilidade muito, muito grande nossa. Eu como pai, você como pai, Cíntia como mãe. Eu me incluo nessa responsabilidade. Eu não sou pai, mas eu serei pai, né? Você é filho. Eu sou filho. E tantos outros que vão constituir uma família e que ainda têm a sua família precisam já estar, né, já rever e estar atento a como que o mundo está nos levando de uma maneira que a família está perdendo a sua consistência, né, o seu sentido. Todas essas coisas que, né, que foram colocadas aqui. No Sínodo Extraordinário sobre a Família, que foi realizado em outubro, né, Luiz? Foi outubro de 2014. Não, 2014. Foi o Extraordinário, e outubro desse ano vai ter o Ordinário, né? A temática central foi a família. E aí tem um trecho aqui que, enquanto a gente falava, eu lembrei dele. Ele diz o seguinte: eu vou ler um pouquinho aqui, talvez fique um pouco chata, mas o que vai ser dito é muito bacana. No mundo contemporâneo, não faltam tendências culturais que parecem impor uma afetividade ilimitada. da qual se deseja explorar todas as vertentes, até as mais complexas. Com efeito, a questão da fragilidade afetiva é de grande atualidade. Uma afetividade narcisista, instável e mutável, nem sempre ajuda os protagonistas a alcançar uma maior maturidade. Preocupa uma certa difusão da pornografia e da comercialização do corpo, favorecida inclusive por um uso deturpado da internet. E aí depois, mais adiante, a igreja coloca: a crise do casal desestabiliza a família e, através das separações e dos divórcios, pode chegar a provocar sérias consequências sobre os adultos, os filhos e a sociedade, debilitando o indivíduo e os vínculos sociais. As novas tecnologias vieram para o bem e para o mal, né? Trouxe tudo isso, né? Aproximou tudo. Aproximou tudo. Facilitou. Né? Aproximou tudo que é de bom e de ruim. Aproximou e distanciou também. É. Em certa parte, distanciou algumas coisas. À medida coisas. Que você tem a opção de se distanciar, de se desconectar do que você quer, né? Você distanciou o próximo e aproximou o distante. E aproximou o distante. É engraçado isso. O Lucchese, no texto dele, Outras Máquinas e Novas Mentes, ele fala um pouco disso, né? O Ivo Lucchese, né? No artigo, ele até fala o seguinte, né, que a gente perdeu a dimensão do público e do privado. Sim, né? Sim. O que deveria ser um ato público vira ato privado, e o que deveria ser um ato privado vira ato público. E isso influencia diretamente as famílias em vários sentidos, né? Explicando, aí ele explica, né? Por exemplo, você está num ambiente, numa praça, ou numa universidade, ou num momento de intervalo de uma aula, alguma coisa assim, é um momento em que você deveria estar ali partilhando com outras pessoas, né? Deveria estar conversando, enfim, tendo o ato público de você se relacionar com outras pessoas pessoalmente. Em vez disso, o que nós vemos muitas vezes são pessoas que tornam esse ato público um ato privado porque se isolam, enfim, no celular ou ficam no WhatsApp ou no Facebook e tal, enfim, se isolam daquele ato que é um ato que deveria ser uma conversa ou um momento coletivo. Por um outro lado, você torna o que é privado público, às vezes você se abre demais na internet ou se abre demais numa rede social e torna o que deveria ser privado um ato público. Sei lá, uma discussão familiar ou uma discussão, né, com o cônjuge, alguma coisa assim. Teve um caso de uma senhora, acho que eu já citei isso aqui no programa anterior, né, de uma senhora que colocou lá na rede social que não sei o quê: briguei com meu marido, vou me separar. Acho que as pessoas fazem isso achando que o Facebook vai dar algum conselho, né? Pois só pode, eu acho que só pode, cara. Sinceramente, é ridículo. Desculpa. O Facebook é o melhor amigo de muita gente. Assim, no dia seguinte, ela postou assim uma foto dela com o marido. Ah, nos reconciliamos, estamos super bem. Quer dizer, Daniel, eu pergunto aí. Vocês podem ser ridículos. E eu com isso? E quem muda de sobrenome, de nome no perfil, né? Aí bota nome de solteira, nome de casada. Tem isso também? Status de relacionamento. Eu não sabia. Agora já vi mudança de foto, mudança de nome, nunca vi. Aí tira o nome de casada. Eu vou falar com vocês, assim, me deixa muito, muito triste, sabe? As pessoas realmente... isso é claro. Isso é pura falta de amor. Porque se você é amado por alguém, se você se deixa amar, e se você tem uma família para isso, você não vai colocar no Facebook uma coisa que você quer conversar. Às vezes eu procuro o Eugênio de manhã, que eu tô com um problema de trabalho. Pô, Eugênio, caraca, bicho, tá difícil aqui. Porque eu tenho um amigo que eu posso compartilhar minhas experiências e ele vai falar comigo. Pô, cara, tá difícil aqui também, mas segura a onda aí. Se você tem um problema no seu casamento, você procura alguém pra te aconselhar e assim por diante. E aí vem aquela base, lá de fora da formação que a gente tá falando. Quem é o melhor amigo de um casal? São os padrinhos de casamento, aqueles que são bem escolhidos. Eu lembro que um colega meu, ele falou uma coisa bem fundamental, que foi assim, o seguinte: eu escolhi um padrinho de casamento para ficar do meu lado, só que esse padrinho de casamento, ele trabalha numa empresa multinacional e foi chamado para trabalhar na França. E para a gente não ficar na mão, ele queria que os pais deles, que são meus amigos também, ficassem no lugar. Só que eu não tenho intimidade nenhuma com os pais dele, ao ponto de um dia eu brigar com a minha esposa e procurá-lo para conversar. E com você eu tenho essa intimidade. Você quer ser meu padrinho de casamento? E é, olha, vou ser franco com vocês. Posteriormente, muitas vezes eu conversei com eles. Porque eles tiveram um problema. E é isso aí, é formação, é base. Você olhar e pensar, peraí, qual é o sentido daquilo? Às vezes o que a gente... Muita gente no passado, não tão distante... eu lembro que assim, naquele tempo, você pegava um filho para estudar. O cara fazia faculdade. Aí, em primeiro lugar, passou para... que medicina não conseguiu. Aí não, ou então história, não conseguiu. Aí, mas o cara passou pra, sei lá, pra física. Mas o cara não gosta de física. Não, pode fazer. Não sei fazer faculdade. Não, tem tudo um sentido. Você vai casar, se tem um sentido. Você vai comprar um apartamento. Beleza, eu trabalho no centro da cidade, vou comprar uma casa em Campo Grande. Meu irmão, tá doido? As pessoas acham que o padrinho de casamento é pra dar presente. Exatamente, cara. É. Eu já vi casamentos aí com 10 casais de padrinho. O que foi? Eu vou mais além do que você foi ainda. É uma pessoa que se sente amada, que conheceu o amor de Deus, que sabe que é um filho amado de Deus, tem uma dignidade diferente. E esse amor de Deus, ele vem através da família, que vai formar o cristão, que vai te ensinar os valores, os princípios, e vai fazer você crescer com a sua autoestima elevada, né? Se sentindo um filho amado de Deus, reconhecendo em si e no outro, né? Como pessoa digna, né? E detentora desse amor de Deus. Então, acho que isso tudo faz diferença. Aí é onde a base familiar vai fazer diferença lá no futuro, né? Do adulto. Puxa, onde... base familiar, eu queria... voltando, disso, gente, é bom. Voltando, de repente, até um pouco do que a gente já tinha falado, né? O documento da campanha da fraternidade de 2013, ele falava também que as famílias estão deixando a criação dos filhos para a escola... O curso... O cursinho... A avó... Mas o que é mais intrigante... Às vezes deixa a formação dos filhos para a rede social, para a televisão. Pior ainda. O que é muito pior. Né? E aí, o Ivo fala disso, né, o Luquezzi, quando a gente relega, né, a criação dos nossos filhos para outros, né, não é bem exatamente esse texto, contexto que ele está falando, mas eu já insiro aqui, né, você acaba criando jovens e adultos de 20, 30 anos infantilizados. Sim. Né? Concorda? Eu ia falar disso. Né? É a tal da síndrome do Peter Pan. Sim. E é aí que o Ivo cita, né? A síndrome do Peter Pan. E tem até uma fala aqui que o Ivo cita um outro autor, que é o Ciro Marcondes Filho, né? Que é a síndrome desse homem contemporâneo, né? Que ele busca permanentemente recompor, né, o contato social por meios ilusórios ou literalmente delirantes, ou seja, máquinas, vídeos, jogos, jogos eletrônicos, o consumo, né? Que ele chama até de esquizofrenia social. Na verdade, o que eu penso é que muitas vezes as crianças estão perdendo a infância, estão crescendo precocemente porque estão sendo cobradas a isso. Elas estão sozinhas em casa, elas têm que tomar suas próprias decisões no transporte escolar, por uma série de fatores. E aí crescem imaturas, sem ter vivido devidamente aquela fase, né, tendo queimado aquela etapa, e acabam que, quando crescem, querem ser aquela criança que eles não foram. Exatamente. É essa impressão que eu tenho. E isso também vem um pouco da gente estar sempre correndo atrás de dinheiro e sem ter tempo de olhar os nossos filhos no olho, de ensinar o dever de casa, de pegar na mãozinha, de saber o que está acontecendo realmente. Então a gente corre atrás do dinheiro e aí, para a gente compensar que a gente não está junto, a gente compra presente caro. Às vezes, não é só... agora eu que vou além do que você disse, né, Cíntia? Eu acho que, assim, a questão hoje do dinheiro, da sociedade hoje, está muito complicada. Como a gente falava do passado, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa formando, né? E aí passou-se, depois de um tempo, da mãe perder o controle disso. E as crianças faziam o que queriam, né? Hoje, com o pai e a mãe trabalhando, crianças ficando em creches, em escolas integrais... E quando você chega em casa, você está muito cansado, e aí você começa a ter... Ou você vai dormir, ou você quer ter uma televisão, e a criança quer atenção, você fala, vai dormir. Outro dia eu estava batendo um papo com uns colegas meus, a gente estava conversando, né? E eles começaram a falar, nossa, meu filho está dormindo muito tarde. Aí eu falei, fiquei calado um pouco, né? Aí daqui a pouco o pessoal começou a falar, ora, a gente dormindo 1h, 2h, meia-noite. Meu filho acorda meio-dia, porque estuda só de tarde. Como é que é você, Sandra? Minha filha, 9h30 da noite, está na cama. Mesmo sem sono. O sono vai vir. Ela não vê a novela das 9? Incrível, né? Isso aí. Entendeu? 9h30 da noite, ela está dormindo. Semana de prova, não tem televisão. Semana comum, não tem videogame. Caraca, você é um carrasco? Não, cara. Eu tô dando para minha filha qualidade de vida. Não, ela acorda sozinha, né, cedo, disciplina. Disciplina. Olha só, eu volto a dizer, cara. Existem pessoas hoje que são adultos, como a Cíntia colocou, que são mimados em trabalho, são mandados embora. Quem não teve um chefe aqui que tinha ciúme de você, porque você, de repente, é um cara promissor? E o cara é teu chefe, ele tinha que estar bem, pô. Se eu tenho, de repente, Eugênio, que é um cara promissor na minha empresa, eu vou querer que o Eugênio arrebente, porque a minha empresa vai arrebentar. Não, esse cara aí é muito promissor, o pessoal vai gostar mais dele do que de mim. Tá demitido. Então, às vezes, a gente não pensa o quanto a gente está perdendo. Infantilidade emocional. Infantilidade emocional, exatamente isso aí. Eu acho que está na hora de mudar. E acaba... assim, vou até além aqui. Se você tá ouvindo isso, se você se identificou, se você se enxergou dessa forma, bicho, Deus te ama, cara. Você bate as sandálias, meu irmão, e você caminha, porque Deus te ama. Nesse momento aqui, não é pra ter raiva, não é pra você achar que tá loucura o que a gente tá dizendo. Se tua família, de repente, tá sem estrutura, se você não enxergou, Deus te ama nesse momento. É agora que você baixa e aí pensa se tem alguma coisa errada ou não e fala assim, eu quero. Eis o meu sim aqui. Eis o meu sim que eu vou dar. Né? E esse meu sim eu vou mudar. Eu queria trazer aqui mais um trecho da carta do Papa, do Dia Mundial das Comunicações, que ele fala o seguinte, né? É na família que, vivendo juntos no dia a dia, se experimentam as limitações próprias e alheias. Né? E aí é que está essa questão do combate a essa infantilidade emocional. Né? Os pequenos e grandes problemas de coexistência e do pôr-se de acordo. Quer dizer, é na família que a gente, né, consegue aprender a entender os nossos próprios limites. Né? Não só emocionais, mas também outros. A ceder, né? a respeitar principalmente. Né? Eu queria trazer aqui uma... É assim. Né? Todo mundo trouxe uma vivência, eu queria trazer. Naquele tempo, estava no CA. Né? E, enfim, no CA eu tinha o quê? 7, 6 anos de idade? Ah, foi 2 anos antes da minha 8ª série. Foi 2 anos. Ah, valeu, gente. E aí, enfim, criança, né, faz muita bagunça em sala de aula, né? Então, enfim, tinha acabado de sair do Jardim 2 e indo para curso de alfabetização, CA, que hoje não é mais CA, né? Chama primeiro ano, né? E a gente estava começando a aprender a escrever nosso nome. E a professora mandou a gente escrever, acho que foi 20 vezes o meu nome completo. E o meu nome é grande, né? Luiz Antônio Casemiro dos Santos. Caraca. E aí demorava para escrever. E eu ficava meio, né, enfim... Queria brincar, não queria escrever, deixei, passou. E a professora falando, se você não terminar o dever, quando sua mãe vir te buscar, eu não vou te liberar. E eu não acreditei, né? Daqui a pouco, deu a hora de ir embora, minha mãe chegou. E, enfim, só deixa eu dizer aqui como é que era a situação da minha mãe me buscar na escola. Ela saía do trabalho, em Marechal Hermes, me pegava na escola, que também era ali em Marechal, mas me levava para casa da minha avó, que era em Realengo, para voltar para trabalhar em Marechal. Misericórdia. Então, o horário do almoço dela, ela me pegava no colégio, me levava na casa da minha avó e me trazia de volta. E depois ia me buscar na casa da minha avó. Enfim, uma vida corrida. Quando a minha mãe chegou no colégio, a professora falou pra ela, eu passei esse dever, ele não fez, eu vou manter ele na sala de aula. As mães de hoje teriam que comportamento? Não, me dá meu filho que eu tenho que ir embora porque eu tenho que voltar pro trabalho. Exatamente. Porque a minha mãe falou, o que fazer. É. A minha mãe falou o seguinte... Tudo bem, pode deixar, eu espero. Aí eu comecei a chorar, né? De querer ir embora. Aí fui fazer o dever, terminei. Mas aí nisso você vê o seguinte, se minha mãe fala pra mim, não vambora, desautoriza a professora, eu nunca mais ia respeitar aquela professora. Exatamente. Beijo, tia Rosângela, te amo. Não, eu lembro muito do meu pai. Meu pai é milico, né, cara? A pessoa às vezes fala assim, cara, meu Johnson, eu acho que veio muito da criação com o meu pai. Meu pai é um cara que fala grosso, meu pai tem a voz mais alta que a minha. Eu sou muito parecido com ele nesse aspecto. E meu pai sempre foi um cara que ele falava assim, não interessa, faz o certo. Não quero saber, faz o certo. Se você tem um doce e são duas pessoas, quebra no meio, comem duas pessoas. Eu servi o exército. Né? Como o exército não vai pagar a gente, eu posso falar o que é. Você serviu o exército? Ele pode fazer outras coisas com a gente. Eu percebi, pelo jeito como a sua filha dorme 9 horas de manhã. De pão 2, sentando 2 lá em casa. Papito, né? Pega pito. Oh, mas olha só, hora de dormir. A minha esposa, cara, não serviu o exército, ela é maior oficial de dia. Eu lembro que, assim, uma coisa bem drástica, né? Que a gente estava fazendo uma preparação no exército, que você tinha que correr não sei quantos quilômetros. E acontece, faltava um minuto, você tinha que dar um start, que eu esqueço, você vê como é que eu sou atleta, né? E que eu tinha que dar um start de um minuto para chegar até um certo ponto para ganhar pontuação em cima disso. Quando nós estávamos chegando bem próximo, meu colega falou assim, daqui a pouco vai dar um minuto para dar o start para a gente. Aí veio um cara lá atrás, gente, soldado tal, não vou falar o nome, não precisa, teve cãibra, ele era mais pesado, ele teve cãibra e ele não vai conseguir fazer nada. Olha como é que é a formação, né? Eu voltei, meu colega voltou, todo mundo voltou, toda a tropa voltou, pegou o nosso colega pelo ombro, ele era muito pesado, então a gente foi trocando um por um e fechamos a competição. Não era nem competição, era uma tarefa, vamos dizer assim, todos juntos. Se você for olhar, uma galera da minha idade, né, todo mundo servindo com 18 anos, era a formação. É ser um só. Ser um só. Né? Eu acho que hoje está faltando um pouco da gente perdoar. Né? E me incluo muito nisso também. Abraçar, amar. O Papa fala isso, né? Que a família é uma grande escola do perdão. É. Escola do perdão. É, eu ia falar isso, que entende que tem religiosidade nisso tudo que você estava falando? Você entende que amor, perdão, né, são princípios cristãos, né? E a partir do momento que você educa o seu filho com cuidado, não com mimo, você educa o seu filho para ser um cristão, para ser um cristão temente a Deus. Porque, na verdade, Deus não vai te mimar. Deus não vai dar a você o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa. Verdade. E se você cria alguém que tem tudo o que quer, esse alguém não vai acreditar em Deus, não vai acreditar num Deus que dá a ele o que ele precisa. É, ele será o seu próprio Deus, né, cara? Exatamente. O umbigo que vai reger a vida dele. Acha que é, né? É. Eu falo muito pra minha filha, eu não crio você pra viver no mundo. Eu crio você pra saber viver no mundo. E, na verdade, eu vejo que muitas das coisas que faltam hoje ao ser humano é por conta de uma família desestruturada. Sim. Né? Porque, como o próprio Papa coloca, é uma escola do perdão, onde você aprende a lidar com a diferença. Você nasce no meio de famílias que você não escolheu, né? E ali você vai aprender a conviver com a chatice de um, né? A generosidade de outro. E aí, eu lendo a carta, eu lembrei dos meus almoços de família, né? Que eu, graças a Deus, eu tive oportunidade, né? Talvez muitas pessoas não tenham mais hoje essa oportunidade, e aí perdem a chance de você crescer com o diferente. Então, pô, na minha família tinha, né, tinha uma galera que era, de repente, o tio mais grosseiro, né? Tem alguém da família que é mais pobre, vive uma situação mais difícil, alguém que tem uma vida mais de maior conforto. E aí, quando se reúne todo mundo, né, aquela confraternização, as pessoas se respeitam nas suas diferenças, tem os seus problemas, qualquer relação tem, né, algum desentendimento, né, às vezes alguma mágoa, mas é aí que a gente aprende a perdoar, porque existe algo que os une, que é a família, é o sangue, né, são os valores cristãos, mas independente da religião, eu não quero nesse momento focar muito, porque o fato é a família é fundamental para a sociedade por conta dessa formação das pessoas. Quando uma criança começa a desenvolver o seu caráter, né, todo o seu processo cognitivo sem todos esses elementos, ela vai se tornar uma pessoa egoísta, arrogante, que só vê os próprios interesses. E é por isso que a gente vê o mundo hoje como tá, né, cara? É, eu acho que, assim, uma das coisas que a gente não percebe, que aí é onde vem, pode trazer o resultado, é que você pode mudar isso. Eu não tenho por que não contar. Essa semana mesmo eu dei uma volta com a minha esposa, ela falou, poxa, a gente tá sem grana. Eu falei, não, vamos dar uma volta. Porque às vezes você esquece de ser marido e mulher, para poder se fortalecer, para ser pai, para ser filho também. Eu fico imaginando, meu pai, às vezes quando me liga, nossa, dá vontade de dar uns cascudos nele, né? Eu fico pensando, coitado dos meus filhos, imagina aí o velho. Nossa, eu imagino isso. Maluco! Cara. Você é muito chato. Aí. Mas vai demorar muito tempo ainda, né? É, se Deus quiser. Pô, às vezes eu já me acho chato novo. É, eu me acho um pouco chato. Eu me acho um pouco chato. E aí, se você não se tolera, como é que você tolera o outro, né? Exatamente. É. Assim, eu acho que existem várias coisas, a gente vai puxar outro gancho, mas eu queria colocar uma coisa que também a gente pode esquecer, não pode esquecer. Em alguns casos, a família também não tem, perde um pouco a estrutura por acontecimentos difíceis. A gente tem que pensar nisso. Eu mesmo passei há pouco tempo por isso e sei que é complicado. Perda de um ente querido. Às vezes você morre um pai ou morre uma mãe, é muito difícil. Um filho, né? Morre um filho, no caso dos meus pais, que perdemos. Então, assim, isso também é uma doença grave, né? Às vezes você tem um filho com uma doença grave, não tem aqueles casados. Às vezes desemprego também. Desemprego. Eu mesmo fiquei um ano desempregado. Ou com alguma deficiência, né? Que o Papa fala disso também, né? Que às vezes pode ser um espaço para você enfim, se recolher, se isolar, mas na verdade é um momento propício também para você, com amor e carinho, você se abrir, né? E assim, O Júnior foi um exemplo da família dele, e acho que ele fez exemplo de toda a família, né? Toda a família tem exatamente esse escopo aí, né? É. Só que assim... Que nem a da Globo, né? A grande família lá. Exatamente. Todo mundo se enxerga ali porque ela traz muito disso, né? É, aquele, é o cunhado meio pilantra, né? Meio malandrão. Rodrigo, você nem pilantra não, tá? Não, nem Vitor. Vitor é camarada. Pô. Assim, uma coisa que eu acho legal pensar, que eu falo isso e até hoje é estranho. Vou falar uma frase aqui que tem gente que... Nossa. No passado, quando um pai dava certo... Ele ajudava os filhos, o genro, o primo, o próprio primo dele, o tio, seja quem for. A família se ajudava. E se uma família... Tanto que você vê que grandes famílias tradicionais do mercado de hoje, os familiares trabalham nela em alguma posição. O que eu acho hoje que se esqueceu é justamente disso. Se eu me dou bem, só eu me dou bem. É. O egoísmo hoje ficou muito grande. Entendeu? É, né? É, só para concluir o assunto, então, né, o Papa diz para a gente o seguinte, né, na carta, né, que, enfim, a gente falou de tantos temas, tantos problemas que afligem as nossas famílias, né, e, enfim, a gente acaba se identificando, né, em algum desses problemas, em alguma dessas dificuldades, né, mas o Papa lembra para a gente que é o seguinte, que não existe família perfeita, mas não é preciso ter medo da imperfeição, né? Eu achei isso lindo. Que né? Nem da fragilidade, nem mesmo dos conflitos. É preciso aprender a enfrentá-los de forma construtiva. Eu acho que esse é o fundamental, né? A gente aprender a enfrentar os problemas juntos, né? Ele finaliza exatamente isso aí falando que a família torna-se uma escola de perdão. E a família torna-se uma escola de perdão. Mas eu vou dizer a você e vou fortalecer isso aqui. Se Jesus não estiver nisso... Ah. Como perdoar se eu não sei perdoar? Se você não sabe que pode ser perdoado, né? O que Jesus é o perdão? É misericórdia, né? O que é o amor? Eu acho que começa daí. E aí, nossa, a família é... Ao, eu vou casar com a minha esposa para poder criar. Não, a família é porque eu quero ser feliz. Não, a família é formação. A família é proteção. A família é comunidade. Né? A família é algo que Deus realmente planejou. Muito, muito especial. É isso. Então, falando sobre essa evolução e transformação da família, a gente vai tocar num assunto agora que é, assim, é uma curiosidade de muitas pessoas, muitos não sabem, mas a igreja tem dado uma abertura para falar sobre isso. A situação entre os casais de segunda união. Como é que a igreja encara isso hoje? Cíntia, hoje em especial você está aqui com a gente, você vive um momento assim. Fala para a gente sobre esse assunto. Bom, gente... a posição da igreja em relação aos casais de segunda união, é importante a gente frisar que a igreja não coloca ninguém na berlinda em situação de desprezo ou qualquer situação de marginalidade mesmo da igreja. Na verdade, a pessoa que está em segunda união, ela é, como qualquer outra pessoa, um filho amado de Deus, né? E tem que se sentir, né, amado assim como tal, e buscar cada vez mais estar próximo desse amor de Deus. E para a gente estar próximo desse amor de Deus, a gente procura sempre estar caminhando em conjunto com a igreja, né, através de participar da vida comunitária. Né? Você não tem nenhum impedimento em participar da vida comunitária estando em segunda união. Eu queria falar um pouquinho disso, e assim, com muito carinho ao bom pastor. Quer dizer, é a situação de casar em segunda união, né? Porque eu tenho na família casais de segunda união. E... Rapidinho, antes explica pra gente o que é bom pastor, porque tem muita gente que não sabe. Sim, desculpa. Bom pastor é um encontro para casais em situação de segunda união, né? Que é a aproximação desse casal, ou até melhor dizendo, o retorno, né, desse casal para a igreja. Ou integração. E até recorrendo à passagem bíblica, o bom pastor é aquele que não abandona suas ovelhas. Exatamente. Né? É, então, essa é a ideia do nome do desse movimento, né? Desse encontro. E como você falou, retorno ou integração, porque muitos não fazem parte, né? Sim, nem conhecem. Até às vezes chega um casal do bom pastor que não é casal de segunda união. Ele acha que é segunda união, ele não tem nem entendimento, né? E assim, então vamos colocar o que é a segunda união? Pode colocar. Né? A segunda união é para os casais que já contraíram matrimônio anteriormente, né, o sacramento do matrimônio, né, por algum motivo se separaram e contraíram uma nova união, que aí é chamada de segunda união. E eu digo que é muito carinho, porque assim, o meu sogro e minha sogra, que eu me chamo de meu sogro, nós somos grandes amigos, eles são do Bom Pastor. E você vê que é gostoso chegar na casa deles para almoçar num domingo e tá toda a família e a gente puxa uma oração para almoçar. E lá acontece isso, a casa é grande, né? A gente diz que a família lá tá preparada. E aí sentam, sei lá, 12, 13, 14, 15, a casa lá, se tiver que colocar 18, coloca 18 pessoas na cozinha, sem televisão, conversando, rindo, partilhando. E isso é muito gostoso. E é um casal de segunda união que prega a evangelização na família. E a gente estava até conversando disso antes da gravação, né? A questão, né, do pecado, né? Às vezes a gente vê muito, né? Às vezes nós próprios cometemos esse erro e vemos pessoas nas nossas comunidades cometendo esse erro de julgar demais, né? De discriminar demais. Ah, segunda união, não pode estar fazendo isso, não pode estar fazendo aquilo, né? Olha com um certo distanciamento, como se ele fosse diferente, como se não fosse um pecador, né? A situação de pecado todos nós vivemos, não existe um pecado maior, um pecado menor. Agora, vai muito do que você vai fazer com a sua vida, né? De tentar buscar a reconciliação, de procurar seguir os preceitos que Cristo nos deixou. Eu lembro de uma frase, eu não lembro se foi do Papa, eu vi em algum lugar, né? Mas algo que pergunta: ah, mas é tão difícil viver o evangelho, né? Como se faz para isso? Gente, não é difícil. Viver o evangelho é muito simples. As pessoas é que complicam, né? E eu vejo muito a situação, às vezes, do casal de segunda união por isso. Às vezes as pessoas complicam demais no acolhimento, né? E as pessoas que vivem essa situação passam, né, Cíntia? Às vezes por situações chatas, né? Constrangidas. Você se sente constrangido, né? Assim, meio... não se sente à vontade. Como se fosse um peixe fora d'água. É. E as pessoas se sentem como... Ah, estou sendo vista como uma pessoa diferente ou como se fosse o maior pecador de todos. E o Bom Pastor, ele é um movimento que ele faz parte do grupo de família na paróquia, que ele é ligado a casas especiais. E a gente confunde muito isso, porque assim, é o grupo Bom Pastor, que também são os casais em situação de segunda união, são os viúvos. O grupo dos viúvos fazem parte disso. Dos casos especiais. Da pastoral familiar. O mesmo zelo que a igreja quer ter pelo viúvo, a igreja quer ter pelo casais em situação de segunda união. Então vamos parar para pensar aqui na verdade. Se você é católico, tem preconceito, bicho, desculpa, tu tá indo contra a igreja. Porque a igreja quer acolher o casal de segunda união. E muitas vezes a gente vê em algumas comunidades, né, uma certa rejeição em relação a casais de segunda união. Infelizmente, às vezes, vindo até do próprio sacerdote. Sim, né, sim. Que vai contra, então, o direcionamento da igreja. Que não aceita a realização do encontro na sua paróquia. Que não aceita a realização do encontro, que não aceita que um casal de segunda união participe de uma atividade pastoral, alguma Exatamente. Coisa desse tipo. A gente vê isso ainda, né? E é grave, é um erro grave, né? Um erro grave. Inclusive, quando o meu esposo, ele relata que quando... Ele se separou, né? Ele passou por um momento muito difícil, passou por um momento de depressão, de um drama, e procurava sempre se aconselhar com sacerdotes e caminhar, né? Buscando a santidade, buscando estar sempre perto de Deus e das coisas de Deus. E ele foi se aconselhar com um sacerdote que acompanhou a infância dele, a primeira Eucaristia, batismo e coisa e tal. E ao encontrar esse sacerdote numa outra paróquia distante, ele relatou o que tinha acontecido e o sacerdote disse: então você se mantenha no celibato, se você não quer ir para o inferno. Nossa. E virou as costas e saiu. Então aquilo foi um momento, um drama, né? Um momento muito dramático da vida dele. Ele relata isso assim, com muito, muito sofrimento até hoje. Caraca, então pesado. É o momento que você vai buscando a misericórdia, né? Buscando esse bom pastor, né? Buscando o amor de Deus, aí você... Eu acho que assim, até isso é fundamental a gente parar pensando, né? Aquele jovem que quer ser sacerdote, pense mesmo no teu chamado. Porque assim, às vezes eu comentei com vocês sobre isso aqui, não vou me estender, prometo. Eu fui me confessar na paróquia, o padre estava lendo um documento na igreja, falou: olha, não posso te atender. E às vezes assim, pensava: mas poxa, você estava lendo uma coisa, um documento importante. Cara, se alguém se predispõe a se confessar, essa pessoa pode ter que se suicidar. Essa pessoa pode ter que matar alguém. Essa pessoa pode ter que desistir. Se separar. Não é só a confissão, né? Eu acho que o sacerdote ele tem que dar prioridade a ministrar sacramentos. Eu acho que dois fundamentais que às vezes alguns sacerdotes deixam a desejar é justamente o sacramento da confissão, quando uma pessoa está naquele momento que quer se confessar. A gente sabe, né, que às vezes os padres têm outras atividades, enfim, a vida está mais corrida até para os sacerdotes, mas também a questão da unção dos enfermos. Às vezes tem uma pessoa enferma que está doente no hospital, no leito já de morte, precisa da unção, e muitas vezes o sacerdote não pode socorrê-la porque tem infinitas coisas a fazer. E você não percebe o quanto se evangeliza uma família quando um sacerdote se faz presente. Exato. Quando um sacerdote se faz presente, olha, volto a dizer, meu lindo, amado, meu pai, Padre Contini, como a minha família sabe quem ele é? Porque ele sempre se fez presente na minha vida. Então, assim, mais uma vez eu coloco, procure seu pároco, mesmo que ele seja complicado, busque um sacerdote, não deixe não. Mas a regra é essa, né? Nós temos que acolher os casais de segunda união, né? Sim, a regra é sempre o acolhimento, nosso Papa Francisco fala sempre isso, e a regra geral da igreja é o amor, né? Então, para encerrar esse assunto da gente aqui, a gente tem visto por aí muitas desavenças entre as famílias e por muitas vezes as famílias se destruindo. E o que tem levado a tudo isso? O que vocês acham? O que tem levado a essa destruição, essa desorganização da família, essa deturpação em relação ao conceito de família? Cara, acho que são muitos fatores, né? Tem tanto a questão do ritmo de vida acelerado hoje, que se intensificou muito, né, com a evolução, né, dos meios de comunicação, né, a internet, televisão. Acho que até um teórico de comunicação fala que o meio é a mensagem. Então, quando um novo meio se entra, né, numa sociedade, a forma de perceber a mensagem se altera completamente. E eu acho que essa evolução tecnológica, isso acelerou muito o tempo, o ritmo, né, a disponibilidade de informações, né, isso tudo, uma oferta muito grande de informação, isso tudo desvia muito a atenção do que é importante. Então, acho que não é um problema só da família, né, mas da própria dignidade humana em muitos aspectos. Você falou dessa questão da informação, eu queria só recapitular, e a gente falou disso na semana, no programa anterior também, né, que a professora Marcilene falou naquele nosso encontro questão de ética lá na Pompeia, no dia 30 de maio, né, que a gente vive numa sociedade que tem muita informação, mas conteúdo realmente é pouco. É. Exatamente. Né, é meio por aí a coisa. E indo mais profundo, Eugênio, até em relação ao que o Jorge questionou a gente, né, eu acho que a gente vive desde a partir da década de 40, que é quando a gente tem essas mudanças, essas transformações todas, a gente passou a viver numa sociedade que era não é mais uma sociedade do ser humano, né? É uma sociedade do consumo. Exatamente. Né? Quando a gente migra de uma sociedade que dava uma atenção mais para o ser humano, né, para as questões humanas, do que para uma sociedade do consumo, onde você vira você não é mais uma pessoa, você é um consumidor. Né? E a partir daí você tem todas as facilidades para que você seja um consumidor, né? Enfim, você é estimulado o tempo todo a consumir mais, mais e mais, e você trabalha mais para consumir mais, e você deixa de dar atenção da sua família porque você tem que trabalhar para consumir mais, você deixa a educação dos filhos para outros educarem porque você tem que se preocupar em trabalhar para poder consumir mais, né? É uma sociedade louca. Os valores mudam, né? Você tem que trabalhar para você comprar o carro do ano e não para você, né, garantir uma boa condição para sua família, né? É uma sociedade louca, né? Isso entra um pouco na questão do artigo 2011 do Catecismo da Igreja Católica, que eu vou pedir para o Eugênio falar um pouco para a gente, né? 2211. Isso. É o 2211, né? É 2211, desculpa. A Igreja no Catecismo, ela coloca que ela chama a atenção da comunidade política, né? Que eles têm um dever de honrar a família, de dar assistência a ela e de nomeadamente lhe garantir. Aí eles pontuam, né, diversos aspectos que deveriam ser preocupação constante da comunidade política. A liberdade de fundar um lar, ter filhos e educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas. Então aqui a Igreja é bem clara que ela não está nem puxando sardinha para si própria, né, mas que é dever do Estado garantir a uma família recém-formada, né, a liberdade de fundar um lar e ter filhos. A proteção, aqui um próximo ponto, a proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar, que corre um pouco numa direção contrária quando você é tão fácil dissolver um casamento do civil, né, no caso. Né? Coloca, por exemplo, uma empresa. Se abrir uma empresa, é um custo. Difícil é um prazo. É mais fácil dissolver um casamento no civil do que fechar uma empresa. Fechar é pior, né? Agora, o casamento não. Então, assim, você às vezes, né, não fecha a empresa, não termina a empresa e tem uma chance de recomeço, né? De ver uma oportunidade de recomeçar, né? E no casamento não. As pessoas às vezes se casam pelo motivo errado, terminam por um motivo pior ainda e fica nessa, entra em um e dois. Mais além, Eugênio, do que você está colocando. Às vezes as pessoas se separam e tem uma solução para voltar. Só que aí você não tem uma base de padrinhos, uma base de pais, de irmãos, e fala assim, não, olha só, perdoa ela, perdoa ele, se perdoem, tentem mais uma vez. Pelo contrário, não, vai embora mesmo. Às vezes tem isso, né? Não leva desaforo. Esse não leva desaforo para casa, é horroroso. Exatamente. Então, assim, é pior ainda, não te merece mais. Quem é você para dizer isso? Quem é você? O terceiro ponto aqui do catecismo que a igreja chama a atenção da comunidade política, a liberdade de professar a sua fé, de transmiti-la, de educar nela os seus filhos, né, com os meios e instituições necessárias, o direito à propriedade privada, a liberdade de iniciativa de obter um trabalho, uma habitação e o direito de emigrar. Né? E você vê quantas famílias que não têm onde morar. Não tem teto e, às vezes, onde consegue um teto na marra, né? Levanta ali um puxadinho aqui, assim, você não tem condições mínimas, né? de cidadania, às vezes de esgoto, de água. O que acontece muito com a situação financeira hoje no país é que filhos voltaram a morar na casa dos pais e os pais na casa dos avós, a família inteira está morando num lugar só, para poder não tem como pagar um aluguel, aí mora todo mundo num lugar só, vivendo de uma aposentadoria. É complicado. Se você não tem amor em cima disso, se você não tem convívio... Se você não tem uma base familiar, acabou. Acabou. Mais um ponto aqui. Direito aos cuidados médicos e assistência aos idosos, bem como ao abono de família. A proteção da segurança e da salubridade, sobretudo no que respeita, no que diz respeito a perigos, como a droga, a pornografia, o alcoolismo. Né? E a gente vê... muitas TVs, emissoras que são concessão do Estado, portanto o Estado consente e autoriza que a TV explore determinados tipos de conteúdo e a gente vê uma programação completamente vazia de valores. Então o Estado parece que, né, o governo parece que não reconhece mais a família como algo importante para a condução, né, para a formação dos seus cidadãos. E é aquilo que eu falei há pouco tempo aqui, a gente estava falando em off. Quando você vê uma notícia em relação a algo que vá contra a família, os meios de comunicação não querem nem saber. Vamos botar o caldo para entornar mesmo e vamos ver onde isso dá. Eles não pensam e está tudo do jeito que está. É todo a gente... um sistema trabalhando contra a família. Eu acho o seguinte, volto a dizer que tudo é formação. Se você olhar em alguns países aí que são bem estruturados, né, a família inteira tem um candidato. Tem um partido. Você chega para um pai hoje, pergunta em quem que ele votou e por quê, e pergunta para o filho qual o deputado, qual o senador, qual foi o presidente, qual o governador que ele votou. Não se sabe. Não se tem informação política. Até quanto a isso, na ordem, né, da criação, né, da formação de um cidadão, você tem o primeiro estágio, a família, depois você tem a escola, né, e assim sucessivamente, né, você cresce no trabalho, etc, etc. A família, a gente percebe que hoje enfrenta dificuldades absurdas. E o governo, por esses itens, né, que eu li aqui que tem no catecismo, tem agido de maneira contrária a preservar a família, ou seja, a primeira célula de formação de um cidadão. A segunda, a escola. A gente vê os problemas que são na educação pública, por mais que tenha avançado em alguns aspectos, mas está muito longe de repente suprir o que a família não está conseguindo dar conta, por culpa não por escolha, mas por culpa das diversas circunstâncias que a gente abordou aqui. Hoje você vê uma foto que eu vi há pouco tempo no Facebook, ou foi uma filmagem, uma coisa assim, de uma criança deitada no meio fio da rua brincando com a chuva caindo em cima dela, e a pessoa perguntando, aonde está a mãe dessa criança? Que eu não estou vendo essa criança na rua no meio da chuva, mas ela deve estar trabalhando. Tá bom, pode até que seja no caso daquela cena ali, não. Mas muitos pais estão trabalhando. porque não tem condições de colocar. Você hoje vai pegar um preço de uma creche, é R$2.000 uma creche. E o brasileiro não ganha isso. Eu lembro um tempo atrás que eu fiquei desempregado, que o salário que eu ganhava, que do emprego que eu tinha conseguido, não pagava o valor da creche. Uma outra oportunidade que apareceu, pagava o valor da creche. Aí você pensa, vou deixar o meu filho com um estranho para sair de casa para não ganhar nada. Eu fico com o meu filho. Às vezes a gente não entende. Essa parte política é muito importante mesmo. Eu vou ser sincero, eu me incluo nisso aí. Eu vou começar a me preocupar mais. Porque eu ainda era um brasileiro que fala assim, isso nunca vai dar certo. Né? Para não falar o que eu penso, né? Para o Luiz não me censurar e o Jorge não... Tem que cortar. Cortar. Pois petralhas. É. Mas enfim. A gente vive, né, nessa sociedade do consumo que faz a gente ter que viver num mundo que... Exatamente. É trabalho, trabalho, trabalho. E a família vai ficando de lado. E querem nos convencer, né? Você falou da questão da célula, né? Que a família é a célula da sociedade. Querem nos convencer que a célula da sociedade não é a família. Eu já falei isso em programa anterior, né? Que a célula da sociedade é o indivíduo. Exatamente. Né? Então você tem uma perseguição velada às famílias, como a gente também falou no programa anterior. Exatamente. Né? A gente falou da perseguição dos cristãos, sim, mas fundamentalmente também a gente falou da perseguição das famílias. Né? E o catecismo é muito claro, né? Lá no 2207 ele fala: a família é a célula originária da vida social. Né? É ela a sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de si, no amor e no dom da vida. Eu queria incluir também, né, o trecho final da carta do Papa do Dia Mundial das Comunicações, que ele fala o seguinte, né, a família mais bela, protagonista e não problema, é aquela que, partindo do testemunho, sabe comunicar a beleza e a riqueza do relacionamento entre o homem e a mulher, entre pais e filhos. Quer dizer, é a família comunicadora, né? É a família que comunica a sua beleza, é a família que comunica a beleza do estar junto, do estar próximo, de saber conviver, de não deixar que os meios de comunicação atrapalhem a convivência familiar, né? É aquela família que busca, né, caminhar para o melhor, né? Caminhar na boa educação dos filhos e não relegar a educação dos filhos para outros, né? É essa família que a gente quer ser, né? A família que vai criar cidadãos e cidadãs que são conscientes e que vão saber atuar no amor de Deus na sociedade. Então, encerrando aqui, até para complementar o que o Luiz leu para a gente, o Papa encerra assim a carta. Não lutemos para defender o passado, mas trabalhemos com paciência e confiança em todos os ambientes onde diariamente nos encontramos para construir um futuro. Ou seja, existe esperança em família e em Cristo existe esperança. Então, encerrando o nosso Podcom, o podcast do Vicariato Suburbano, as nossas considerações finais, a primeira pessoa que vai fazer a consideração final está aqui ao meu lado. Alexandre, suas considerações finais, por grande favor. Grande Jorge. Gente, mais uma vez, obrigado. Vocês estão ouvindo esse programa. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Cíntia, está aqui conosco também. Espero que tenha sido bastante construtivo e que vocês possam fazer comentários. Deixem informações lá no nosso Facebook. Por favor, mande para a gente o e-mail do Vicariato Suburbano. O que a gente quer aqui é a sua participação. E espero que vocês tenham gostado desse quarto programa. Um grande abraço. Valeu, Eugênio. Serei breve nas minhas considerações finais. São 10 para as 11, agora nesse horário da gravação, né? Eu só penso em voltar para a minha família, para a minha casa, porque eu também estou com fome, estou com saudade de mamãe, de papai, de irmãzinha. Então, mandar um beijo para toda a minha família, não só o núcleo familiar ali, meus pais, minha irmã, mas meus tios, primos, né, os parentes todos, para minha namorada também, minha futura família. Babá! É isso. Minhas considerações finais são bem simples. Beijo a todo mundo, beijo a você que nos aturou até aqui e até a próxima. Luiz Casemiro. Pois é, foi mais um programa muito bom estar com vocês. Nossa, foi breve, hein? Que tom, né? Assim, né? Oh. Pois é, gente, foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, falando sobre esse tema importante, que é a família, né? Que nós saibamos, então, preservar a nossa família e rezar por ela, né? Você também aí, que está aí nos ouvindo, reze pela sua família todo dia, isso é importante, Abessa, né? A gente poder rezar pela nossa família. Boa. Né? Acho que tem que estar na ordem do dia das nossas orações, agradecer a Deus pela nossa família e rezar por ela. Então, mais uma vez, obrigados a todos. Hoje a Érica veio comigo, né, Érica? Participar aqui do Podcom. Agradeço a Cici também, que veio lá da Divino Amor. Cíntia, que veio partilhar aqui com a gente esse momento também, trazer seu testemunho. É isso aí, gente. Cíntia? E aí, Cíntia, o que você achou dessa loucura toda aqui? Foi muito bom, uma oportunidade muito boa, muito interessante estar aqui com vocês. E eu queria dizer que, a respeito de família, eu acho que a gente tem sempre que pensar em ser a mudança que a gente quer ver na sociedade. Se você acha que a sociedade não, hoje não está boa, né, se sinta responsável por isso, né? Toma a tua cruz e siga, né? Veja o que você pode fazer para mudar o que está acontecendo na sociedade. E sobre família também, eu penso que a gente sempre tem que rezar em família, né? Lá em casa a gente se reúne, a criançada reza, é um momento muito bom, assim, de saber mesmo qual a intenção do coração do seu filho, o que, que ele está pensando, o que, que ele está pedindo. Às vezes, nas pequenas coisas, a gente interagindo junto, a gente descobre coisas maravilhosas, coisas grandiosas que Deus faz na nossa vida. Uma salva de palmas, Cíntia. Aê! Reze pela sua família, reze em família, né? Isso é importante. Muito bom. Amém. Então, amém. Então é isso, mais uma edição do Podcom. Você, pasconeiro, que está junto conosco, ouvindo esta rapidinho, edição. Rapidinho, não termina. Eu fiz que nem João Kleber agora. Para tudo. Jorge, bem-vindo de volta. A gente não deu as coisas. Hashtag volta, Jorge! Último programa. Você ouviu o último programa, Jorge? Claro que você ouviu. Você editou o último programa. Tomei uma surra pra editar aquele programa. Eu fiz bem o seu papel aí. Eu fui muito zoneado. Fez muito bem. Mas eu tomei uma surra pra editar aquele programa. Estou mais à vontade com você de volta. Muito então bom. É isso, gente. Muito obrigado para você que esteve e está aqui conosco ouvindo esta edição do Podcom. Aguardem a próxima edição e, pasconeiro, vamos comunicar o amor entre as famílias, vamos comunicar o que é a família. E é isso. Até a próxima edição. Obrigado por você estar conosco. O Luiz está me olhando ali, quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria adiantar o programa da semana, do próximo programa, né? O programa número 5, para vocês já irem comentando aí, trazer para a gente as suas opiniões sobre o tema, para a gente poder ter assunto para discutir aqui também. O tema do próximo programa é redução da maioridade penal. Então a gente vai estar trazendo esse tema, eu queria que vocês comentassem aí, mandassem áudio para a gente poder ter assunto para comentar. O que é que você acha? É só você comentar no link que a gente vai deixar aqui para vocês. Então é isso, gente, até a próxima e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Podcast Vicariato Suburbano.